Na balada, longa estrada, caminhada, vou seguir. Vou seguir. Não tem fim da linha, só a vida perde. Na balada, longa estrada, caminhada pra firmar. Pra firmar. Na balada, longa estrada, caminhada, vou seguir. Vou seguir. Não tem fim da linha, só a vida perde. Na balada, longa estrada, caminhada pra firmar. Pra firmar. Aqui é bomba cá, sem comédia, sem pagar. Eu vim da toca do leão, da tribo de Judá. Se quiser, vem buscar, nem tenta copiar. Sem essa de melhor ou pior, malandro, tenta criar. Ok, ok, muito bem, eu sei. Força o intelecto, hip hop é de lei. A gente sobe e desce, surge de repente. Quem é vivo aparece, sobrevivente. Então viaje pensando, mano, vê se me entende. Vá muito mais além, vê se me compensa. É, entenda a frase, uma palavra, um gesto. Diferentemente, revolta manifesto. Não sou pirata de primeira viagem. Aqui é sangue tipo ah, sem pilantragem. Moda é problema, só queima o esquema. Invenção do povo, fashion, o sistema. Veja quem acusa, usa, te condena. No fim nem se ligou, nem fitou a cena. Estava tudo igual, tudo embaçado. Fora da ordem, fora de contato. Aqui é bicho grilo, então vai rir do rato. Roedor da mente e malandro no salto. A distância eu vejo tudo na calada. Deus é meu guia, ilumina minha estrada. Eu tô seguindo o meu rumo, sempre na linha, sem atrasar o lado. Fico na minha, suicídio tolo, prove do seu veneno. Cobra mortal, acabe se mordendo. Clones em massa, eu já fui taxado. Reprodução, ação, quem tirou o meu extrato? Absorvente da audiocomunicação. Abra seus tímpanos, entenda a locução. Force o QI, fumaça vai sair. Válvula de escape de idiota, RI. Fica aí de boca aberta, só me filmando. Acorda pra vida, não fica vacilando. Na balada, longa estrada, caminhada, vou seguir. Vou seguir. Não tem fim da linha, só a vida perde. Na balada, longa estrada, caminhada, pra firmar. Pra firmar. Aqui é bomba H. Na balada, longa estrada, caminhada, vou seguir. Vou seguir. Não tem fim da linha, só a vida perde. Na balada, longa estrada, caminhada, pra firmar. Pra firmar. Moral em baixa, atenção tá prestando. Eu vivo pelo som e também sigo criando. Uma mente sana entre o bem e o mal. Me faço de bobo, caminho na moral. Ao menos dê um tempo até a mente falhar. Isso vai demorar, enquanto isso é pra já. Hora da vingança, não respondo pelo lixo. Meu ouvido não serve de pinico. Sai rimando à toa, não tem consciência. Não faço a mesma coisa, eis a diferença. Se ligue, se fique, firmei minha cabeça. A parte baixa da ZS, e não esqueça. Firmamento pros manés, sem compreensão. Fazer tudo igual, dois pontos, exclamação. Tô cheio de igualação, de imitação. Fotocópia na cara, falta de imaginação. Faça algo bem, bem mais criativo. Faça sua e deixa quieto os inimigos. Letra batida, leva da rotina. Na trave do embalo, chutei acima. Tô vendo a ascensão e a queda no conceito. É ler, ouvir pra crer, mas não creio no que vejo. Eu vejo o logotipo, eu reconheço a marca. Parceiro, passo pano escuro, só embaça. Do lado estreito, eu tô infiltrado. Não basta rimar pra sair do anonimato. Dispara ideia certa, no pulo do gato. Preto acostumado, louco é pouco, meio chato. Sem pretensão dental, letra logo original. Forma de expressão anormal, mas natural. Acabei de chegar, não posso parar. Essência radical, na vida vou jogar. Humildade é o trunfo pra poder vencer. Deus do céu, abençoe a quem merecer. Por isso sinta o som, entenda a mensagem. Se ainda não entender, pare, covarde. Na balada, longa estrada, caminhada, vou seguir. Não tem fim da linha, só a vida perde.